Meu mano dela sempre falou: quem não tiver um profeta, tá fudido. A vida é louca e embaçada, né? É claro, nosso cenário, tu já sabe qual que é. Favela, periferia, rima urbana, pra fugir do materialismo, coisa mundana. É falta mais amor, pra esquecer das dores. Música, valores, através dos rimadores, aos senhores, donos da raiz da negligência, que espalham a doença por trás da ciência. E agora ignora Deus, olha que absurdo. Cientistas ignorando o criador do mundo. A corrida continua, não desanimo. Aí, João, só atenção pra cada verso que eu rimo. Só. O mundão tá louco, o sonho se encerra na terra. O jeito é cantar pro fim da guerra. Tudo que eu percebo, reparo. É claro que a periferia sempre é nosso cenário. Louco revolucionário aqui pede paz. Deus é bola pra criança, melhores hospitais. Pare, pense, reflita um segundo. Ainda tem gente que diz que a arte não muda o mundo. No compasso da batida, sigo de boa. Arrepia sua pele quando o nosso rap soa. Não é pelo drama, é pelo papo reto. Quem tem a revolução na veia, não fica quieto. É embaçado, né não? De ver tanta podridão no mundão. Só o som, a fuga da alienação. Sabe sonhar, sabe acreditar na verdade. Mas ninguém fica parado esperando o mundo melhorar. Ao invés de encarar a realidade, não fica esperando e não fica. O homem sabe sonhar, sabe acreditar na verdade. Mas ninguém fica parado esperando o mundo melhorar. Ao invés de encarar a realidade, não fica esperando e não fica. Sente o drama do pivete que se humilha no sinal. Você acha isso normal? Se fuder por menos de um real. O governo tira de quem não tem. Aí o Zé ninguém vê playboy de Citroën. Ele pensa roubar ou morrer de fome. Sujeito homem, sem identidade, sem nome. A revolta que consome a nossa mente. Eu posso me bancar, trabalhar, mas sou visto sempre como um delinquente. Andando contra o vento aí. Se quiser andar pra trás, é povinho, eu lamento. É tanto sofrimento que eu vejo em um minuto. Eu fico puto. Me traz a vida, o luto. Dinheiro é pouco, a gente fica louco. Nego te chama de irmão, mas vira as costas quando tu tá no sufoco. Aqui na área eu acho isso normal. Vários truta na moral que viraram paga pau. X9, aqui roda na pista. Daqui a uns 3 dias já é número de estatística. O barato é louco, você fica ligado. Tu é crucificado, é só porque é meio pardo. A gente soma, fica em coma. Com essa zona existe gente que tem na mente caroço de azeitona. E ignora a criança na rua sem cultura. Essa cara não é sua, mas logo com as crianças o futuro da nação. Tinha que tá na escola, mas tá batendo de portão em portão pra pedir esmola, pra ajudar a família. E passa perrengue num barraquinho lá na vila. A verdade é quem conduz pra você entender que o rap reproduz só pra ver seu proceder. Lágrimas, palavras falsas, vai pro esgoto. É uma pá de podridão que chega a me dar desgosto. O crime não compensa, vale mais a paz. É assim que se faz, sempre correr atrás. Olhar pro céu, pedir alívio, porque Deus é mais. Vai que vai, sonhar, acreditar na paz. Sabe sonhar, sabe acreditar na verdade. Mas ninguém fica parado esperando o mundo melhorar. Ao invés de encarar a realidade, não fica esperando e não fica. O homem sabe sonhar, sabe acreditar na verdade. Mas ninguém fica parado esperando o mundo melhorar. Ao invés de encarar a realidade, não fica esperando e não fica. Essa porra é um canto ordinário. Os moleques só precisa de um exemplo de glória. Ver um da favela vencendo sem pistola. Frenta aqui o sangue, a história. Mudar de assunto. Eu,